nossos amigos, pela torta de maçã, pelo amor que nos dá, pela sua companhia. Por isso agradecemos todo dia, porque a gratidão alegra o coração. Assim somos felizes, sempre vamos agradecer pelo amor que nos dá, porque sempre nos vigia. Por isso agradecemos todo dia. Agradeço a Deus pelo sol da manhã, pelos nossos amigos, pela torta de maçã, pelo amor que nos dá, pela sua companhia. Por isso agradecemos todo dia, porque a somos felizes e sempre vamos agradecer pelo amor que nos dá, porque sempre nos vigia. Por isso agradecemos todo dia, porque a gratidão alegra o coração. Assim somos felizes e sempre vamos agradecer pelo amor que nos dá, porque sempre nos vigia. Por isso agradecemos todo dia, por isso agradecemos todo dia, por isso agradecemos todo dia.